Rádio Jovem News. Sempre te atualizando. Notícias da hora. Estamos neste momento um processo de capacitação sobre a Rádio Escola. Na Escola Maria Pereira Araújo, com a participação de 40 alunos e 6 professores. Participam da capacitação as escolas estaduais Carmélias Loff e Maria Pereira Araújo, que aderiram ao projeto de mediação da Secretaria de Educação. Vamos ouvir as opiniões de alguns participantes. Vamos para a primeira entrevistada, a professora Cláudia. Bom dia, Cláudia. Na sua opinião, qual será a mudança na escola a partir dessa capacitação? Bom, eu acho que depois dessa capacitação, a gente fica mais preparados, né? Porque a gente tem um novo mecanismo de ensino-aprendizagem, uma nova metodologia que vem para inovar, né? Porque ela é uma metodologia que está fora da sala de aula, ou seja, ela sai um pouco daquele cotidiano da sala de aula e inova juntamente com os alunos fora de sala. E também é importante para o protagonismo juvenil, porque ali os alunos vêm trazendo a sua cultura, os seus pensamentos, né? E estimula também a criatividade, tanto deles, dos alunos, quanto nós também, professores. Nós ouvimos a opinião da professora Cláudia Reis, da Escola Maria Pereira de Araújo. Vamos para o segundo entrevistado, o aluno Raul Benfica Alves Bezerra, aluno da Escola CGL Carmelo Gonçalves Loff. Raul, o que você acha do projeto Mediação Rádio Escola? Eu acho muito bom, porque isso pode ajudar no futuro, a gente pode se profissionalizar nisso. Isso já está dando um início para a gente, já está dando a base para a gente continuar. Muito obrigado. Essa foi a opinião de Raul. Vamos conversar com a professora Eleonora Batista, representante da Secretaria de Educação, que vai nos dar a sua opinião. Qual a sua avaliação sobre essa capacitação Mediação Rádio Escola? Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar que foi excelente a participação tanto dos alunos como dos professores. A Escola Maria Pereira está de parabéns e a Escola também Estadual Carmélia. São alunos participativos, são alunos que a gente encanta com eles, são motivadores. E a gente também quer agradecer, né, a presença de todos vocês e dizer que o dia hoje foi um dia produtivo, que vocês realmente estão capacitados para fazer a diferença aqui na escola de vocês. Muito obrigado, professora. Para vocês, direto da Jovem News. Queríamos também agradecer ao roteirista Thiago Nunes, aos locutores Raíssa Fernanda e Lucas Bruno, produção de Mirella, Elcinara, Débora, participação da professora Cláudia, da representante da secretaria, Leonora, Raul, Rosineia, da Metropolitana C, professor Alexandre, da Escola Maria Pereira de Araújo.